CD 31, capítulo 31, A Batalha de Hogwarts. A abóbora encantada do salão principal estava escura e salpicada de estrelas, e abaixo viam-se quatro longas mesas ocupadas por alunos desarrumados, alguns de capas de viagem, outros de hobbies. Aqui e ali brilhavam os vultos branco-perolados dos fantasmas da escola. Todos os olhares dos vivos e dos mortos fixavam-se na professora McGonagall, que falava de cima de uma plataforma no fundo do salão. Atrás dela, achavam-se, em pé, os demais professores, inclusive o centauro Baio Firenze e os membros da Ordem da Fênix, que tinham vindo lutar. A evacuação será supervisionada pelo Sr. Filch e por Madame Pomfrey. Monitores, quando eu der a ordem, vocês organizarão os alunos de suas casas e os levarão enfileirados ao lugar da retirada. Muitos alunos pareciam petrificados. Entretanto, quando Harry contornava as paredes, examinando a mesa da Grifinória à procura de Rony e Hermione, Ernesto Macmillan se levantou à mesa da Lufa-Lufa e perguntou: — E se eu quiser ficar e lutar? Ouviram-se breves aplausos. — Se você for maior de idade, pode ficar, definiu McGonagall. — E as nossas coisas? Perguntou uma garota à mesa da Corvinal. — Nossos malões, nossas corujas. Não temos tempo para recolher pertences, respondeu a professora. O importante é sair daqui, são e salvo. — Onde está o professor Snape? Gritou uma garota à mesa da Sonserina. Para usar a expressão vulgar, ele se mandou, esclareceu a professora, e ouviu-se uma grande ovação nas mesas da Grifinória, Lufa-Lufa e Corvinal. Harry andou ao longo da mesa da Grifinória em direção ao fundo do salão, procurando Rony e Hermione. Quando passou, os rostos se voltaram para ele, e uma onda de murmúrios o acompanhou. Já fizemos a proteção ao redor do castelo, continuava a professora, mas é pouco provável que dure muito tempo, a não ser que a reforcemos. Portanto, devo pedir a vocês que andem rápido e calmamente e façam o que seus monitores... Suas palavras finais, no entanto, foram abafadas por outra voz que ecoou pelo salão. Era aguda, clara e fria. Não era possível identificar sua origem. Parecia sair das próprias paredes, tal como o monstro que no passado ela comandara. Poderia estar ali em estado de latência havia séculos. Sei que estão se preparando para lutar. Ouviram-se gritos entre os alunos. Alguns se abraçaram, aterrorizados, enquanto procuravam ao redor de onde vinha aquele som. Seus esforços são inúteis. Não podem lutar comigo. Não quero matar vocês. Tenho grande respeito pelos professores de Hogwarts. Não quero derramar sangue mágico. Fez-se então silêncio no salão, o tipo de silêncio que comprime os tímpanos, que parece vasto demais para ser contido entre paredes. Entreguem-me Harry Potter, disse a voz de Voldemort, e ninguém sairá ferido. Entreguem-me Harry Potter, e não tocarei na escola. Entreguem-me Harry Potter, e serão recompensados. Terão até a meia-noite. O silêncio tornou a engoli-los. Todas as cabeças se viraram, todos os olhares no salão principal pareciam ter encontrado Harry, para mantê-lo congelado à luz de milhares de raios invisíveis. Então uma pessoa se levantou à mesa da Sonserina, e ele reconheceu Pansy Parkinson no momento em que ela esticou para o alto um braço trêmulo e gritou: Mas ele está ali! Potter está ali! Agarrem ele! Antes que Harry pudesse falar, houve um movimento massivo. Os alunos da Grifinória tinham se erguido à sua frente e encaravam, não Harry, mas os colegas da Sonserina. Em seguida, os da Lufa-Lufa se puseram de pé e, quase no mesmo momento, os da Corvinal, todos de costas para Harry, olhando para Pansy. E Harry, aterrado e sufocado, viu varinhas surgirem por todo lado, sacadas de capas e mangas. Obrigado, senhorita Parkinson, disse a professora McGonagall em seu tom seco. Será a primeira a deixar o salão com o Sr. Filch, se os demais alunos da sua casa puderem acompanhá-la. Harry ouviu o atrito dos bancos no chão e o barulho dos alunos da Sonserina saindo pelo lado oposto do salão. Os alunos da Corvinal em seguida, gritou a professora. Lentamente as quatro mesas se esvaziaram. A da Sonserina ficou completamente deserta, mas alguns alunos mais velhos da Corvinal continuaram sentados depois que os colegas saíram. Um número ainda maior de alunos da Lufa-Lufa ficou para trás, e metade da Grifinória não deixou os bancos, e foi preciso a professora McGonagall descer da plataforma para fazer os menores de idade saírem. Absolutamente não. Creevey, vá. E você, Piggs, também. Harry correu para os Weasley, todos sentados, juntos à mesa da Grifinória. Onde estão Rony e Hermione? Você não os encontrou? Começou o Sr. Weasley preocupado. Parou, no entanto, de falar. Kingsley se adiantara na plataforma para se dirigir aos que tinham permanecido. Temos apenas meia hora até a meia-noite. Portanto, precisamos agir com rapidez. Os professores de Hogwarts e a Ordem da Fênix concordaram com um plano de batalha. Os professores Flitwick, Sprout e McGonagall vão levar grupos de combatentes ao topo das três torres mais altas, Corvinal, Astronomia e Grifinória. Dali terão uma visão abrangente e ótimas posições para lançar seus feitiços. Nesse meio tempo, Remo, ele indicou Lupin, Arthur, ele apontou para o Sr. Weasley, sentado à mesa da Grifinória, e eu levaremos grupos para os jardins. Precisaremos de alguém para organizar a defesa das entradas das passagens para a escola. Parece trabalho para nós, falou Fred em voz alta, indicando a si mesmo e a Jorge, e Kingsley aprovou com um aceno de cabeça. Muito bem, os líderes subam aqui para dividirmos as tropas. Potter, disse a professora McGonagall, correndo para ele, quando os estudantes invadiram a plataforma, se empurrando para se posicionar, recebendo instruções. Você não devia estar procurando alguma coisa? Quê? Ah, exclamou Harry. É mesmo. Quase esquecera a Horcrux, quase esquecera que haveria uma batalha para que se pudesse procurá-la. A inexplicável ausência de Rony e Hermione momentaneamente expulsara qualquer outro pensamento de sua mente. Então vá, Potter. Vá. Certo. Ele sentiu os olhares acompanhando-o quando saiu correndo do salão principal para o salão ainda apinhado de alunos que se retiravam. Deixou-se arrastar por eles, escadaria acima, mas, no alto, tomou um corredor deserto. O medo e o pânico anunciavam seus processos mentais. Tentou se acalmar, se concentrar na procura da Horcrux, mas seus pensamentos zumbiam frenética e inutilmente, como vespas presas em um copo. Sem Rony e Hermione para ajudá-lo, não parecia ser capaz de colocar as ideias em ordem. Harry diminuiu o passo e parou no meio de um corredor vazio. Sentou-se no pedestal que uma estátua desocupara. Tirou o mapa do maroto da bolsa pendurada ao pescoço. Não viu os nomes de Rony e Hermione em lugar nenhum. Embora a densidade dos pontos a caminho da sala precisa pudesse, pensou ele, estar encobrindo os dois. Tornou a guardar o mapa, escondeu o rosto nas mãos e fechou os olhos, tentando se concentrar. Voldemort pensou que eu iria à Torre da Corvinal. Tinha ali um fato concreto, o lugar por onde começar. Voldemort postara Leto Carroll na sala comunal da Corvinal, e só poderia haver uma explicação. Ele temia que Harry já soubesse que sua Horcrux estava ligada àquela casa. Entretanto, o único objeto associado ao Corvinal era o diadema perdido de sua fundadora. E como poderia Horcrux ser o diadema? Como era possível que Voldemort, que pertencia a Sonserina, tivesse encontrado o diadema que frustrara gerações de alunos da Corvinal? Quem poderia ter lhe dito onde procurar, quando não se tinha memória de alguém vivo que tivesse visto o diadema? De alguém vivo... Cobertos pelas mãos, os olhos de Harry se abriram de repente. Ele saltou do pedestal e disparou pelo caminho que viera, agora em busca de sua última esperança. O barulho das centenas de pessoas que se dirigiam à sala precisa foi crescendo em seu retorno à escadaria de mármore. Monitores gritavam instruções, tentando não perder de vista os alunos de suas casas. Havia muito aperto e empurrão. Harry viu Zacarias Smith atropelando estudantes do primeiro ano para chegar à frente da fila. Aqui e ali... Os mais novos choravam, enquanto os mais velhos chamavam, desesperados, pelos amigos e parentes. Harry avistou o vulto branco perolado flutuando pelo saguão da entrada e berrou, o mais alto que pôde, para se sobrepor ao clamor geral. Nick! Nick! Preciso falar com você! Ele abriu caminho à força pela maré de alunos e finalmente chegou ao pé da escadaria onde Nick, quase sem cabeça, o fantasma da torre da Grifinória, o aguardava. Harry, meu caro rapaz... Nick fez menção de segurar as mãos de Harry nas dele. O garoto teve a sensação de que tinham sido enfiadas em água gelada. Nick, você precisa me ajudar. Quem é o fantasma da Torre da Corvinal? Nick, quase sem cabeça, pareceu surpreso e ligeiramente ofendido. A mulher cinzenta, naturalmente. Mas se precisa de serviços fantasmais, tem que ser ela. Você sabe onde ela está neste momento? Vejamos... A cabeça de Nick oscilou um pouco sobre a gola de tufos engomados quando a virou para cá e para lá, espiando por cima do enxame de estudantes. Olha ela ali, Harry, a jovem de cabelos longos. Harry olhou na direção que o indicador transparente de Nick apontava e viu uma fantasma alta, que percebeu o garoto olhando-a. Ergueu as sobrancelhas e se afastou, atravessando uma parede maciça. Harry correu atrás dela. Ao cruzar a porta do corredor em que a mulher cinzenta desaparecera, ele a viu quase no final, ainda se distanciando suavemente. Ei! Espere! Volte! Ela concordou em parar, flutuando a alguns centímetros do chão. Harry achou-a linda, com seus cabelos até a cintura e a capa que chegava ao chão. Mas parecia também arrogante e orgulhosa. De perto, ele a reconheceu como a fantasma pela qual passara tantas vezes no corredor, mas a quem nunca se dirigira. — A senhora é a mulher cinzenta? Ela sentiu silenciosamente. — O fantasma da Torre da Corvinal? — Correto. Seu tom não era encorajador. — Por favor, preciso de ajuda. Preciso saber qualquer coisa que a senhora possa me dizer sobre o diadema perdido. Um sorriso frio arqueou os seus lábios. — Receio, disse, virando-se para ir embora, não poder ajudá-lo. — Espere! Harry não pretendia gritar, mas a raiva e o pânico ameaçavam dominá-lo. Olhou para o seu relógio de pulso enquanto ela pairava ali. Faltavam 15 minutos para meia-noite. — É urgente, disse ele com veemência. — Se aquele diadema está em Hogwarts, preciso encontrá-lo e depressa. — Você não é o primeiro estudante a cobiçar o diadema, respondeu ela desdenhosamente. — Gerações de estudantes têm me importunado. — Não se trata de obter notas melhores, gritou Harry. — Trata-se de Voldemort. — De derrotar Voldemort. Ou a senhora não está interessada nisso? Ela não podia corar, mas suas faces transparentes se tornaram opacas. E sua voz irritada ao responder. — É claro que eu... — Como se atreve a insinuar? — Bem, me ajude então. Sua serenidade foi se desfazendo. — Não. — Não é uma questão de... gaguejou ela. — O diadema de minha mãe... — De sua mãe? Ela pareceu aborrecida consigo mesma. — Quando eu era viva, disse formalmente, fui Helena Ravenclaw. — A senhora é filha dela? — Mas então deve saber o que aconteceu ao diadema. Embora o diadema conceda sabedoria, disse com um esforço óbvio para se controlar, duvido que possa aumentar expressivamente as suas chances de derrotar o bruxo que se intitula Lorde, acabei de lhe dizer. — Não estou interessado em usá-lo, enfatizou Harry impetuosamente. Não há tempo para lhe explicar. Mas se a senhora tem apreço por Hogwarts, se quer ver Voldemort liquidado, tem que me dizer o que souber sobre o diadema. A mulher cinzenta ficou muito quieta, flutuando no ar, olhando Harry do alto, e uma sensação de desamparo o invadiu. Naturalmente que se ela soubesse de alguma coisa, teria contado a Flitwick ou a Dumbledore, que, sem dúvida, já lhe teriam feito a mesma pergunta. Ele balançara a cabeça e fizera menção de ir embora, quando a fantasma falou em voz baixa. Eu roubei o diadema da minha mãe. A senhora fez o quê? Roubei o diadema, repetiu Helena Ravenclaw, sussurrando. Desejava me tornar mais inteligente, mais importante do que a minha mãe, e fugi com o diadema. Harry não sabia como conseguira ganhar sua confiança, nem perguntou. Simplesmente escutou, atento, quando ela continuou. Minha mãe, dizem, nunca admitiu que o diadema tinha desaparecido. Fingiu que continuava em seu poder. Escondeu sua perda, minha terrível traição, até dos fundadores de Hogwarts. Então ela caiu doente, fatalmente doente. Apesar da minha perfídia, quis desesperadamente me ver pela última vez. Mandou à minha procura um homem que sempre me amara, embora eu desdenhasse de suas propostas amorosas. Minha mãe sabia que ele não descansaria até fazer o que lhe pedira.